Ficheiro 32, página 279. Pouco depois do nascer do sol, no dia 13 de março, a escotilha da frente foi aberta e um grupo de fuzileiros, de luvas e com lenços a cobrir-lhes o rosto, retirou os seis corpos. Porquê? Perguntou Will Connolly. Não que tenha pena de os ver partir, só que porquê? Diria que um dos grandes chefes vem fazer uma visita, alvitrou Richard. Arranjem-se, rapazes, e ponham um ar de resplandecente saúde. Pouco depois de terem retirado os cadáveres, chegou o major Robert Ross, acompanhado pelo tenente John Johnstone, pelo tenente James Shape e por um homem que parecia ser médico, a julgar pelo aspecto. Era esguio e bem parecido. De nariz comprido, enormes olhos azuis e uma bela cabeleira loira encaracolada sobre a testa alta e branca. Traziam candeeiros e uma escolta de 10 grumetes, que foram os primeiros a descer pela escotilha e se perfilaram nos corredores de bombordo e estibordo, como homens amaldiçoados pelo destino. Suficientemente jovens para se sentirem intimidados, mas com idade suficiente para reconhecerem o espectro que ali se abrigava. A câmara ficou repleta de uma suave luz dourada. Richard viu finalmente a forma do seu destino nos mais terríveis pormenores. Os doentes ocupavam agora 34 catres isolados, na secção do meio, à frente das mesas. Atrás deles, onde o mastro de popa penetrava perto da proa, havia uma antepara mais estreita do que a do lado da popa. Por trás do beliche de Richard, a fila dupla de estrados era contínua a toda a volta, sem que houvesse qualquer intervalo. É assim que fazem. É assim que conseguiram espremer 210 desgraçados num espaço com a largura máxima de pouco mais de 10 metros. E menos de 20 de ponta a ponta. Arrumaram-nos como garrafas em prateleiras. Não admira que morramos. Comparado com isto, a prisão de Gloucester era um paraíso. Pelo menos saíamos para o ar livre e podíamos trabalhar. Aqui há apenas escuridão e fedor, imobilidade e loucura. Continuo a pregar a sobrevivência aos meus, mas como será possível consegui-lo aqui, neste sítio. Meu Deus, que desespero! Que desespero! Os três oficiais fuzileiros eram escoceses. Ross tinha o sotaque mais forte e Johnstone o mais leve. Ross, homem sombrio e pálido, de fraca constituição física e de feições indefiníveis, exceto uma boca fina e determinada e um par de olhos cinzentos, pálidos e frios. Primeiro deu a volta ao espaço, de modo aleatório, começando a estibordo. Caminhava como se participasse num funeral, abanando a cabeça de um lado para o outro, com a precisão de um relógio, avançando com passos pequenos e decididos. Aparentemente, sem nada recear, fez uma pausa nos beliches isolados para examinar os doentes, em companhia do médico, murmurando qualquer coisa inaudível para o seu atraente companheiro, que continuava a abanar enfaticamente a cabeça. O major Ross percorria a curva entre os estrados isolados e os que se encontravam junto ao mastro de popa. Depois passou para o corredor a bombordo, em direção à ré. Parou junto ao beliche de Dring, que estava deitado na parte de baixo, e de Isaac Rogers, que ficava por cima. Olhou para o chão, por baixo dos seus pés, acenou a um dos grumetes e ordenou-lhe que tirasse para fora um dos baldes da noite que tinham despejado e lavado. Deteve o olhar em Ike, que tremia, com a cabeça poisada no colo de Joey Long. Este homem está doente, disse, mais para Johnstone do que para o médico. Ponham-no com os outros. Não, senhor, exclamou instantaneamente Richard, demasiado aflito para pensar em ser prudente. Não é o que está a pensar. Não temos aqui nada disso. Quase morreu de enjoo, não nada mais, um olhar extraordinário, simultaneamente de horror e compreensão, apareceu no rosto do major. Estendeu o braço, pegou na mão de Ike e apertou-lhe. Sei muito bem o que estás a passar, disse. Água e bolachas secas, nada mais resulta. Um major dos fuzileiros, incrivelmente enjoado. O olhar dirigiu-se então para o rosto de Richard e para todos os outros, nos dois beliches superiores, assimilando o cabelo curto, a roupa e panos úmidos pendurados nas cordas entre as traves, os queixos recém-barbeados, o ar de orgulho, que nada tinha a ver com desafio. Conservai-vos muito limpos, disse, apalpando o colchão. Sim, muito limpos. Ninguém respondeu. O major Ross voltou-se e dirigiu-se a um banco, justamente onde a escotilha aberta lhe podia oferecer um pouco de ar fresco. Não traíra qualquer sinal de desagrado pelos vapores que circulavam pela prisão, mas parecia mais confortável naquele poleiro. Sou o major Robert Ross, comandante dos fuzileiros nesta expedição, anunciou em voz mais apropriada a desfiles. Sou também o governador-tenente de Nova Gales do Sul, único comandante das vossas pessoas e vidas. O governador Philip tem outras preocupações. As minhas sois vós. Este navio não se encontra em condições satisfatórias. Os homens morrem e tenciono saber porquê. Aqui o senhor William Balmain é o cirurgião do Alexander e começará amanhã o seu trabalho. O tenente Johnstone é o oficial superior dos fuzileiros a bordo e o tenente Sherp será o segundo no comando. Parece que poucas provisões frescas haveis recebido nestes 2 meses, o que será retificado enquanto o navio se encontra neste porto. O convés será fumigado, o que exigirá a vossa retirada para outro alojamento. Apenas os 72 homens dos beliches adjacentes à antepara da popa se manterão a bordo e terão de ajudar. Acenou aos seus 2 tenentes, ambos sentados à mesa onde ele apoiara os pés, e fez aparecer papel, tinta e penas de um estojo que o tenente Sherp trazia consigo. Vou agora proceder a um recenseamento, disse o major. Quando apontar para um de vós, quero que me dê o nome do navio de onde veio. Podes começar tu, apontou para Jimmy Price. Levou muito tempo. O major Ross era minucioso, mas os 2 escrivães pareciam desajeitados e lentos. Para eles, escrever não era visivelmente um prazer. Tinham já passado 20 nomes e o major Ross aproximou-se para examinar o trabalho dos seus homens. Seus idiotas analfabetos, mas o que fizestes? Haveis comprado as vossas comissões? Tolos, atrasados. Não conseguirias encontrar uma rameira numa casa de prostituição? Ora, pensou Richard, mas que mau gênio. E nem se importa em humilhar os seus oficiais subalternos diante de um grupo de condenados. Ah, mas quando os fuzileiros partiram, a escuridão foi muito difícil de suportar. Erguera-se um véu para lhes revelar a prisão em todo o seu horror monstruoso e podre. Mas a luz dourada fora agradável e a visão de tantos homens acocorados nos seus beliches, com os olhos abertos como os dos mochos, tinha de certo modo reduzido o perigo a proporções humanas. Com a partida do último candeeiro, o que ficara para trás era impossível de imaginar e muito menos de ver ou tocar. Chegar à noite, e apesar da promessa do major Ross em relação a alimentos frescos, ninguém se lembrara de lhes dar de comer. Na manhã seguinte, o movimento começou junto à escotilha da frente. Os doentes foram tratados com luvas e lenços no rosto, e aqueles que faziam esse trabalho pareciam insensíveis aos gritos de agonia que o movimento lhes provocava. Ao meio-dia, os únicos homens deixados na prisão estavam localizados em dois beliches duplos, a estibordo e a bombordo, bem como na antepara da popa. Tinham sido entregues muitos candeeiros. Sem a maior parte dos condenados, era possível ver o tipo de fossa que tinham criado em cerca de 2 meses e meio a bordo. Vomitado, fezes, baldes de noite a transbordar, o chão e os estrados imundos. Chegou depois o momento de saírem dali, mas pela escotilha de trás. Não me importo que roubem o que ficou lá embaixo, pensou Richard, que lhes faça bom proveito, pois eu não deixaria um dos meus de guarda. Porém, é possível que, enquanto houver rumores de peste, as coisas estejam a salvo. A fumigação consistia em fazer explodir pólvora em todos os cantos do Alexander, abaixo do convés superior, fechando rapidamente as escotilhas. Encontravam-se numa zona de águas calmas, a pouca distância de terra, e a vista era fascinante. Grandes bastiões e fortalezas, cheias de gigantescos canhões, rodeavam o local, pois tratava-se do quartel-general da Marinha Inglesa, a sul da ilha de Wight, e diante da costa francesa de Cherburgo, onde se encontrava, alerta, o velho e tradicional inimigo. O tipo de cidade que era Portsmouth mantinha-se um mistério, para lá das enormes fortificações, algumas anteriores ao tempo de Henrique VIII e outras ainda em construção. Teria sido ali que o almirante Kempenfeldt e 1000 homens se tinham afundado no Royal George 5 anos atrás? Crenado, devido a uma fenda, o maior navio de primeira classe jamais construído, meteu água pelas suas canhoneiras e afundou-se no centro de um turbilhão. Johnstone e Sharp divergiam na opinião acerca do modo de maniatar os condenados deixados a bordo. Johnstone achava que as mãos deveriam ficar livres. Tendo sido derrotado nos seus argumentos, Sharp meteu-se no escaler e foi visitar um colega com o mesmo problema a bordo de outro barco que deveria partir para Botany Bay. Havia agora vários, e um deles era tão grande como o Alexander. O Scarborough, disse o quarto imediato, Stephen Donovan, acariciando o enorme gato castanho nos seus braços. Acolá está o Lady Penryn, já sabem qual é. E depois o Prince of Wales. Não conseguiram meter toda a gente a bordo de 5 transportadores, de modo que esse é o sexto. O Charlotte e o Friendship partiram de Plymouth para ir buscar os do Dunkirk. E os 3 que estão a ser carregados a partir das barcaças mais perto de terra? Perguntou Richard, voltando a cabeça para lançar um severo aviso a Bill Whiting, a quem a relativa liberdade tinha feito soltar a língua para fazer uma imitação que o Florzinha Donovan poderia não apreciar. São os cargueiros. Borrowdale, Fishburne e Golden Grove. Devemos levar mantimentos suficientes para pelo menos 3 anos, a partir do momento em que aportarmos em Botany Bay, respondeu o Sr. Donovan, com olhos ternos. E quanto tempo pensam ao almirantado que levaremos a chegar a Botany Bay? Perguntou Thomas Crowder, em tom doce e untuoso. Como Tom não fazia o género de Sr. Donovan, por ser demasiado simiesco, o quarto imediato preferiu dirigir a resposta a Richard Morgan, que considerava extremamente fascinante. Não tanto pela sua beleza, que era maravilhosa, mas mais devido à sua indiferença, ao seu ar de quem guarda para si aquilo que pensa. Um chefe, mas de tipo diferente de Johnny Power, que toda a tripulação conhecia muito bem. Sendo Power um marinheiro do Tamisa, com o bom senso de não falar o dialeto, ele e os marinheiros sentiam uma natural afinidade. O almirantado estima que a viagem leve entre 4 e 6 meses, disse o Sr. Donovan, ignorando propositadamente Crowder. Vai levar mais tempo do que isso, alvitrou Richard. Concordo. Quando o almirantado faz cálculos, pensa que o vento sopra sempre do quadrante certo, que os mastros nunca se partem, que as vergas não se soltam, que as velas não se rasgam, não caem nos estropos, nem se soltam dos apoios das rises. Fez cócegas no pescoço do gato, que ronronava ruidosamente. Não tem um cão? Perguntou Richard. São horríveis. Aqui o Rodney é o gato do Alexander e não fica atrás dos cães que se encontram a bordo e é por isso que não se metem com ele. Recebeu este nome em honra do almirante Rodney, com quem servi nas Índias Ocidentais, quando expulsámos os franceses da Jamaica. Arreganhou os dentes a um bulldog que por ali andava, no que foi imitado por Rodney. O cão recordou-se de que naquele momento tinha assuntos urgentes a tratar longe dali. Há 27 cães a bordo, todos eles propriedades fuzileiros. Em breve diminuirão. Os Spaniels e Terriers escapam. Sempre caçam ratos. Mas um mastim é isco para os tubarões. Os cães caem pela borda. Os gatos, nunca. Beijou Rodney no alto da cabeça e poisou sobre a morada para ilustrar a sua afirmação. Indiferente à água que batia lá embaixo, o gato instalou-se com as patas por baixo do corpo e continuou a ronronar. Para onde enviaram o resto dos condenados? Perguntou Will Connolly, vindo em socorro de Richard, que se afastou discretamente. Uns para o The Firm, outros para o Fortuny. Os doentes para o navio hospital e o resto ali para aquela barcaça, apontou o Sr. Donovan. E por quanto tempo? Suponho que pelo menos por uma ou duas semanas. Mas os homens vão enregelar na barcaça? Não. Todas as noites os levam para um acampamento em terra, algemados e ligados por correntes. É melhor estar numa barcaça que num cargueiro. No dia seguinte, o cirurgião do Alexander, o Sr. William Balmain, trouxe a bordo mais dois médicos, aparentemente para examinarem o navio, pois os condenados enfermos tinham partido. Um, murmurou Stephen Donovan, era John White, cirurgião-chefe da expedição. O outro, conforme podiam ver por eles mesmos, era um médico de Portsmouth, que o tenente Cher mandara chamar quando o Alexander chegara. Não tendo ainda recebido ordens de trabalho, os condenados andavam por ali, nas proximidades dos médicos, a ouvir o que estes diziam, e a tripulação, igualmente curiosa, estava verdadeiramente ocupada e não podia pôr-se à escuta. A carga chegava nas barcaças. O médico de Portsmouth estava convencido de que a doença era uma forma rara de peste bubónica. Os cirurgiões, White e Balmain, discordavam. Maligna, exclamou o médico, é bubónica. Benigna, diziam os cirurgiões, não é bubónica. Mas todos os três concordavam nas medidas preventivas. O espaço entre os tombadilhos deveria ser de novo fumigado, esfregado cuidadosamente com óleo de alcatrão e depois coberto com uma grossa camada de cal. Uma solução de cal viva, pó de giz, cola de amido e água. Deixado a bordo para supervisionar a entrada da carga, Stephen Donovan não estava bem disposto. O convés estava cheio de cascos, barris, sacos, grades, barricas e trouxas. Tenho de os levar para baixo, disse irritado a White e a Balmain. Como posso fazê-lo se mantêm todo o dia as escotilhas fechadas para as vossas malditas fumigações? Há apenas uma coisa que poderá livrar o Alexander daquilo que o aflige, e são melhores bombas de porão. O cheiro deve-se aos cadáveres, disse Balmain distraído. Depois de uma extensa fumigação, basta uma semana ou duas no mar para que desapareça. White afastara-se para descobrir como poderia a tripulação carregar o barco, tendo uma prisão pelo meio. Um olhar, lá para baixo, mostrou-lhe que as mesas e bancos tinham sido retirados, aparecendo por baixo as escotilhas, com cerca de meio metro quadrado, alinhadas exatamente pelo que existia no convés superior. Entrando a bordo, suspensos em guinchos, até mesmo os gigantescos barris de água eram lançados diretamente para dentro do porão do Baileu. Voltou com o seu ar de impertigada superioridade, chamou à parte Balmain e Donovan e emitiu ordens. Os 36 prisioneiros de estibordo foram mandados para a prisão para lavarem, esfregarem e passarem todo o local com vinagre, antes da fumigação com pólvora. Os 36 condenados de bom bordo foram enviados para o aquartelamento dos fuzileiros, por baixo da ponte, para fazerem o mesmo. Cristo! Guinchou Taffy Edmonds. O pobre Davy Evans tinha razão. Nós, os condenados, estamos no céu, comparados com isto. Embora deva ser agradável dormir em camas de lona. O chão do porão estava inundado com o excesso das descargas. Cheirava pior do que o compartimento da prisão e libertava gases que tinham tornado da cor do carvão os botões de chumbo dos belos casacos vermelhos. Na zona entre os dois convéses havia menos de 2 metros, o que significava que tinham de se curvar para passar debaixo das traves, tal como no Sers. Foi assim que Richard e os condenados de bom bordo tiveram conhecimento do que teve lugar entre uma força irresistível e um objeto impossível de deslocar. O Major Ross e o Capitão Sinclair desentenderam-se no porão dos fuzileiros sob os olhos fascinados de 36 homens. Esta estupenda batalha foi marcada pela chegada do Major ao fundo da escada de madeira, vindo de cima dos aquartelamentos da tripulação. Traga cá abaixo essas banhas todas, seu saco de merda preguiçoso, vociferou Ross. Venha cá ver. E as elegantes botas do capitão Duncan Sinclair desceram as escadas, fazendo-o parecer uma gota de xarope a deslizar por um fio abaixo. Ninguém fala assim comigo, Major, exclamou ofegante, chegando ao fim da descida. Sou não só o capitão deste navio, como também um dos seus donos. O que ainda faz de si mais culpado, seu cu de balão. Vá, olhe à sua volta. Veja onde esperava que vivessem os fuzileiros de sua majestade. Sabe Deus durante quantos meses. Já passaram quase 3. Estão doentes e terrivelmente assustados. Pelo que não os censuro, nem um pouco. Os cães deles são mais bem tratados. E o mesmo se passa com os carneiros e porcos que têm a bordo para lhe encherem a sua mesa mais que carregada. Sentado como se fosse o rei do esterco, no seu palácio de estrume. Com uma cabina para a noite, outra para o dia e outra ainda maior, só para si. Enquanto enfiou os meus 2 oficiais num cubículo sem ar, comendo com os grumetes. Tem de mudar, Sinclair, ou sou eu mesmo que lhe despejo as suas gordas tripas nesta merda líquida. Pôs a mão no punho da espada e parecia perfeitamente capaz de cumprir a ameaça. Os seus homens estão aqui porque não tenho outro sítio para os meter, respondeu Sinclair. Afinal, estão a ocupar um espaço valioso que a minha empresa contratou para encher com uma carga mais útil do que um monte de gatunos e bêbados a abanar o rabo, sem inteligência suficiente para entrarem para a marinha e pobres demais para irem para o exército. Ross, o senhor e os seus fuzileiros são os dejetos deste mundo. Servem para menos do que garrafas vazias, metendo-se na cozinha da minha tripulação, deixando a merda de 2 dúzias de cães de proa até à popa. Olhe para a minha bota. Bosta de cão, Ross. A puta de uma bosta de cão. Morreram duas das minhas galinhas, quatro patos e um ganso. Já para não falar numa ovelha, que tive de matar com um tiro. Porque um cabrão de um bulldog lhe meteu o dente e não a quis largar. Bom, mas matei primeiro o cabrão do cão, seu bastardo das terras baixas, que nem sabe quem é a sua mãe. Quem é o bastardo das terras baixas, seu filho de uma cadela de Glasgow? Seguiu-se uma pausa, na qual ambos os combatentes procuraram avidamente novas ofensas mortais para laçar um ao outro, enquanto os condenados se mantinham imóveis como estátuas, receando ser notados e enviados de volta para o convés. Os lordes do almirantado aceitaram o contrato de Walton, que era específico em relação aos deveres do Alexander, disse Sinclair, com os olhos como dois carvões em brasa. Culpe os seus superiores, Ross. Não me culpe a mim. Quando soube que tinha de alojar 40 fuzileiros, juntamente com 210 condenados, não fiquei nada contente. Os fuzileiros ficam aqui, quer o senhor queira, quer não. Não gosto e não vou querer, seu cu de elefante. Vai pôr os meus rapazes lá em cima, na entreponte, e acomode os meus oficiais convenientemente. Ou terei uma conversa com o governador Philip, a seguir com o almirante Lord Howe e com Sir John Middleton, para não falar em Lord Sidney e no Sr. Pitt. Tem duas alternativas, Sinclair. Ou põe cá embaixo a sua tripulação e os meus fuzileiros vão para o lugar deles, ou desloca a antepara da popa da prisão 8 metros para diante. Agora que a frota possui o Prince of Wales, os condenados deslocados podem ir para lá. E disso, ameaçou Ross, esfregando as luvas brancas uma na outra, pode ter a certeza, seu cara de sebo. Nem pense, exclamou Sinclair entre dentes. Era homérica a visão de tanta e tão fermenta adiposidade. O Alexander foi contratado para transportar 210 condenados, não 140 condenados, e 40 fuzileiros, num espaço onde cabiam mais 70 presos. O objetivo desta expedição não é encher de mimos um grupo de fuzileiros sarnentos, mas conseguir levar o maior número possível de criminosos ingleses para o canto mais longínquo da terra. Vou manter o meu complemento acordado de condenados. E se quiser, tomarei toda a responsabilidade pela sua reclusão com a ajuda dos meus tripulantes. É claro e simples, Major Ross, retire os seus preciosos fuzileiros do Alexander. Feche os condenados permanentemente na prisão e alimentos através das grades da escotilha durante a viagem, o que evita a necessidade de guardas. Lord Sidney e o Sr. Pitt não vão aprovar, respondeu Ross, agora já em terreno seguro. São ambos homens modernos e insistem que os condenados sejam levados para Botany Bay em melhores condições do que as que o senhor costumava entregar os escravos em Barbados. Se fechar estes homens durante um ano, metade deles estarão mortos à chegada e a outra metade pronta para entrar num asilo de loucos. Portanto, continuou, tão maleável como um canhão de ferro fundido de 32 libras, talvez lhe convenha construir uma cabina de tombadilho à popa e um castelo de proa no próximo mês. Depois pode subir um convés para viver em solitário esplendor e entregar o seu tombadilho de popa aos meus oficiais. Não se esqueça, Sinclair, que terá também de alojar o cirurgião do navio, o agente naval, o agente do contratador e todos os que tenham patente para ficar no tombadilho de popa. Enche-lo-ão sem a sua presença, seu saco de bilis forreta. Quanto à sua tripulação, ponha onde é devido, num castelo de proa. Os meus homens podem mudar-se para a entreponte e eu encarrego-me de lhes fornecer um fogão no qual podem cozinhar para eles e para os condenados. Assim, a sua tripulação pode ficar com a cozinha que lhe pertence E o senhor pode construir outra na sua cabina. Os oficiais utilizam a de tombadilho de popa. E o Alexander transformar-se-á numa coisa mais parecida com um navio do que com um transporte de escravos, seu gordo inútil. Durante o magistral discurso, a expressão das fendas cinzentas dos seus olhos tinham passado da fúria raivosa para uma astúcia mais natural. Isso, disse Sinclair, custará a Walton pelo menos mais 1000 libras. O major Ross deu meia volta e subiu a escada. Manda conta para o almirantado, disse, e desapareceu. O capitão Duncan Sinclair olhou para a escada e de súbito pareceu aperceber-se pela primeira vez do silencioso círculo de homens que o rodeavam. Precisam de uma corrente de baldes para se verem livres desta inundação, disse laconicamente a Ike Rogers. Enquanto tratam disso, abram ali aquela escotilha e comecem a despejar o porão de estibordo. Mas alguns de vós podem fazer o mesmo ao de bombordo. Façam entrar água do mar e despejem-na, até que a água do fundo do porão fique limpa. O cheiro sente-se na entreponte. Fixou de novo o olhar na escada. Tu e tu, disse para Taffy, Will e Neddy, todos eles altos. Metam os ombros debaixo do meu cu e issem pela merda desta escada acima. Assim que o som dos seus passos lá em cima deixou de se ouvir, os condenados deixaram-se cair no meio de enormes gargalhadas. Neddy, disse Ike sufocado, por momentos pensei que o fosses atirar para dentro da água do porão. Senti-me tentado, respondeu Neddy limpando os olhos, mas ele é o capitão e é melhor não o ofendermos. Já se sabe que o major Ross não se importa com quem ofende. Soltou uma gargalhadinha. Cu de elefante. É isso mesmo. Quase morremos para o fazer subir a escada. O major Ross venceu a parada, disse Aaron Davis pensativo. Porém, ofereceu o traseiro às botas do almirantado. Se o capitão Sinclair for com as coisas para a frente e construir uma cabina de popa e um castelo de proa, o almirantado vai recusar-se a pagar a conta e o major Ross vai ver sem apuros. Seja como for, disse Richard a sorrir, não vejo o major a despir as calças para que lhe deem um pontapé no rabo. Tomem nota do que vos digo. Os seus calções imaculados vão ficar como estão. Ele tem razão. O Alexander não pode levar tanta gente sem uma cabina de popa e um castelo de proa. E riu-se. Quem quer entrar na corrente de baldes? Isto é, se conseguirmos convencer o tenente Johnstone a arranjar-nos mais baldes, porque não vou usar os da prisão nesta porcaria nojenta. Homens de Bristol, vamos dirigir a corrente diretamente para os porões. Jimmy, vai fazer uns sorrisos ao lindo tenente para que ele nos dê mais baldes.